Eduardo Batista, meio ex-amor. 13h45, Atalaia. 3 horas e 45 minutos. 13h58, Atalaia. 3 horas e 58 minutos. É isso, lugar 240. 1210 kHz. Rádio Atalaia, Porto Alegre.